Eu sou a Larissa Siriani, tenho 25 anos, sou de São Paulo, capital, e sou autora dos livros As Bruxas de Oxford e Amor Pulsize. Estamos começando o LibroCast Entrevista de número 5. Meu nome é Marcelo Zaniolo e hoje eu estou aqui com a Larissa Siriani, autora da trilogia O Coração da Magia, composta, me corrija Larissa, pelos livros As Bruxas de Oxford, O Coração da Magia e O Senhor das Almas. Isso mesmo. Perfeito. E o livro Amor Pulsize e aí de muitos outros títulos e contos e, enfim, muita coisa que a Larissa falará em breve. Larissa, muito bem-vinda ao LibroCast Entrevista. E obrigada por ter me convidado. Obrigada por me receberem aqui. Tô muito feliz com essa oportunidade de conversar com o pessoal que, com os ouvintes do LibroCast. Enfim, muito obrigada por me receber. Eu tava te mapeando faz tempo já. Eita! E agora acompanhando o Facebook, Twitter um pouquinho mais de afinco aí, olha, tá na hora. Temos o formato ideal, vamos conversar com a Larissa e, enfim. Então, ouvinte, continue com a gente, você ficará sabendo de tudo sobre a Larissa e o trabalho dela agora aqui no LibroCast Entrevista. Larissa, vamos lá. Pra começar nossa conversa, como sempre, né, partindo do pressuposto que a gente nova nos conhecendo, gente que não te conhece nos ouvindo, então, quem é você? O que você faz? Onde você mora? Aquelas perguntinhas bem básicas, bem banais, pra início de conversa mesmo. Bem Globo Repórter, né, de onde vivem, do que se alimentam. Exatamente, pode, fica à vontade, vamos lá, hábitos noturnos e diurnos, fica à vontade. Bom, eu sou natural de São Paulo, vivo em São Paulo a minha vida inteira, já tô trabalhando aí como escritora há 8 anos, foi 2009? 8 anos. Tu percebe que eu sou muito boa de matemática, né? Mas eu entrei nessa vida literária aí já desde 2009, quando eu tava com 17 anos, então eu comecei relativamente cedo. E eu sempre gostei muito de escrever. Desde que eu sou pequena, eu tenho esse hábito de contar histórias, né? Acho que o primeiro caderninho que eu tenho com contos é de quando eu tinha 7 anos, a minha mãe guarda até hoje. E eu ilustrava, né? Eu gostava de fazer história em quadrinhos e tal, só que eu desenhava muito mal. E aí eu tive que compensar de alguma forma a minha falta de talento com desenho, né? E comecei a investir em escrita. Eu gostava muito de, enfim, formar personagens e contar histórias das mais variadas maneiras. E conforme eu fui entrando na adolescência, isso se tornou um hábito cada vez mais recorrente, assim. Eu comecei a querer contar histórias maiores, comecei a investir mais tempo nisso. E aí, quando eu já tava ali chegando no final da adolescência, terminando o colegial, eu realmente me perguntei, tipo, cara, será que eu tenho o que é necessário pra virar escritora de verdade, pra transformar isso numa profissão? Sempre foi um sonho, assim, né? Eu tinha essa ambição de me tornar escritora e todo mundo achava isso muito bonitinho, porque, né, seguir carreira artística é uma coisa que é muito fácil quando você é criança e você não tem que realmente pensar no futuro. E aí eu comecei a tentar pensar mesmo em, tipo, cara, de que maneira que eu posso fazer isso acontecer, sabe? Como que se começa no mercado editorial no Brasil? Tinha muito pouca informação ainda, muitos poucos autores nacionais fazendo sucesso. Comecei a abrir meu caminho ali pela publicação independente em 2009, fui crescendo até chegar aí onde estamos agora. Hoje você trabalha com escrita, você vive de literatura. Hoje eu vivo de... relativamente de literatura, né? Porque eu tô trabalhando também como tradutora, então, de uma certa maneira, eu tô dentro do meio editorial. Mas ainda não tô no ponto de viver, realmente, de fazer carreira só e conseguir me sustentar só com base na escrita. É, assim, a minha pergunta foi um pouco mal formulada, né? Existe diferença entre viver de literatura, né? De venda de livros apenas, e de vender, de trabalhar com escrita, viver de escrita, né? Já comentei em outros episódios, vou falar contigo agora, o André Bianco fala muito isso, né? De que um autor hoje em dia, alguém que trabalha com a escrita, tem que extrapolar livro, tem que trabalhar com roteiro, com tradução, com freelas, por que não, né? Tipo, aumentar esse leque de possibilidades, né? E hoje você atua nesse cenário, então. Sim, especialmente porque se a gente for falar de mercado editorial, assim, tem que lembrar que o autor não é pago mensalmente. E isso é uma coisa que dificulta muito também a nossa vida, porque a gente vai receber direitos autorais a cada 3 meses, dependendo, né, da editora, às vezes a cada 6 meses, demora muito. Então, pra você fazer esse dinheiro render durante o espaço de tempo que você fica sem receber, você precisa primeiro ganhar muito dinheiro, né? Você precisa vender muito pra conseguir chegar lá. E segundo, ter um custo de vida muito baixo, que se você mora numa cidade como a minha, é bastante difícil. Vario, assim, trabalhando com revisão, trabalhando com tradução, com o que eu posso, né? Eu costumava dar aula e ainda é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Então tô sempre tentando trabalhar só com literatura, na medida do possível, assim, viver de livros mesmo, mas não só viver só de escrita, porque infelizmente ainda não dá. Cara, que maneiro. Eu vou te perguntar mais sobre sobre isso. Só uma perguntinha aqui antes. Tu é formada em cinema, correto? Sim. Tá, e como é que foi então esse adentrar no mundo da escrita, da literatura? Como é que tu conseguiu? Porque eu imagino assim, você desde nova tinha ambição de escrever, gostava de criar histórias, personagens, né? Você mencionou isso. Você continuou tendo esse gosto quando era um pouco mais velha, adolescência, e aí de repente você conseguiu engrenar, ainda você não consegue, como falou, viver de livros, apenas de venda de livros, né, de direitos autorais e tal, mas você já está vivendo uma vida que é o sonho de muita gente. Enfim, é o meu, tá? Agora, como é que foi, assim, entrar nesse mundo, esses passos, esse pouco a pouco, como é que foi? Ou foi, de repente, de sopetão, assim? Acho que a minha carreira, ela foi feita de oportunidades que foram surgindo e um pouco também de riscos que eu fui forçada a tomar, porque eu sou muito cuidadosa, em um certo sentido, assim, eu não tenho medo de arriscar, necessariamente, especialmente com relação à minha carreira. Eu gosto muito de, tipo, tentar coisas diferentes, mas ao mesmo tempo eu não gosto de ir pra extremos, de, tipo, largar tudo e começar tudo zero e tal. Eu demoro muito pra chegar nesse ponto. Mas começou meio de sopetão, assim, porque eu já tava procurando editoras, porque o meu primeiro livro, na verdade, ele tá disponível agora só na Amazon, que é o Toda Garota Quer, que foi um livreto, porque ele não tem nem 100 páginas. Gostava muito da história, é uma história sobre adolescentes se descobrindo, exatamente a fase onde eu tava. E eu acreditava muito naquela história, ele já tinha sido postado na internet, tinha uma base ali de leitores. E eu tava procurando formas de publicar, porque desde aquela época eu enviava cartas pra editoras e a gente tinha exatamente o mesmo efeito que a gente tem agora, que é nenhum, né? Você manda o original pra editora e acontece vários nada, porque ninguém te dá a menor atenção. Triste realidade. É. E aí eu tinha uma amiga, tinha não, tenho, porque ela ainda tá viva, tenho uma amiga no Rio de Janeiro que já me acompanhava há algum tempo. A gente se conheceu, inclusive, por causa do livro. E ela me mandou uma mensagem um dia, tipo, no MSN, naquela época ainda, né? 3 horas da manhã. Tipo, Lari, você não sabe o que eu achei. Aí eu fiquei, ok. Ela, meu, tem um site de publicação independente. Você, tipo, joga o livro lá e você faz a capa. E, tipo, você faz as coisas todas. E você põe o livro pra vender. E olha que maravilhoso. Tipo, se você consegue publicar uma coisa e as pessoas conseguem comprar essa coisa, sem você precisar ficar dependendo de editora. E era, não sei se você conhece o Clube de Autores. Sim, claro, claro. Que muita gente começou por lá, eu inclusive, e aí eu entrei no Clube de Autores, mas assim, tipo, joguei, fiz uma capa ridícula, porque a minha capa era realmente muito feia, antes de eu ter dinheiro pra conseguir comprar uma capa. E aí eu comecei, aí eu deixei lá, assim, por, sei lá, uns 2 meses, e eu percebi que nada estava acontecendo, porque obviamente, tipo, tem, sei lá, na época tinha, sei lá, vamos colocar uns 20 autores publicando todos os dias, o meu livro não ia nem aparecer no primeiro lugar, né? E eu pensei, tá, eu preciso vender esses livros. Como que eu vou vender esses livros? Eu preciso primeiro comprar estes livros pra revender esses livros, porque se tiver o meu autógrafo, tem um valor um pouquinho maior de venda. E aí eu comprei, com o dinheiro que eu tinha na poupança, que deu pra comprar, sei lá, acho que 15 livros, era uma bicharia. Comprei 15 livros do site, pensei, ok, agora eu preciso vender. Como é que eu vou vender esses livros? Porque assim, né, família e tal, todo mundo, de novo, né, todo mundo apoia muito quando você é criança. Quando você tem um negócio físico ali, gente, me dá dinheiro, ninguém quer te dar. Aí eu comecei a entrar em contato com alguns blogs literários que eu já acompanhava na época, porque eu sempre tive blog, né, sempre gostei muito de escrever em plataforma de blog, e eu conhecia algumas blogueiras, e eu entrei em contato com algumas delas e perguntei, gente, então, vocês querem ler meu livro? Não precisa fazer nada, é só ler e falar sobre eles no site de vocês. Isso há 9 anos atrás. 9 anos atrás. E, assim, a blogosfera era ridiculamente menor do que ela é agora. É, isso que eu ia comentar agora, cara. Tu foi vanguarda mesmo, assim. É, assim, não tem comparação. A gente tá falando, assim, de, sei lá, uns... Eu não sei precisar números, né? Mas, assim, tinha, sei lá, uns 4, 5 blogs famosos, talvez. E quando a gente fala de famoso, o número de acessos é muito inferior ao que é agora. Se eu citar 10 nomes aqui, eu super... Assim, dificilmente a galera que não é dessas antigas vai lembrar. E aí eu entrei em contato com essas meninas e elas toparam, acho que foram, sei lá, umas 4, 5 meninas. E aí elas receberam esses livros de graça e fizeram as primeiras resenhas. Eu tive, graças a Deus, não só um retorno muito bom delas, assim, como também um apoio muito grande dessas meninas. Algumas blogueiras que me acompanham até hoje fazem esse trabalho de divulgação comigo até hoje, desde aquela época. E por causa dessa repercussão inicial, eu consegui vender aqueles primeiros 10 exemplares. E aí eu fui assim, comprando de 10 em 10. Eu recebia o dinheiro, comprava mais livro. Recebia dinheiro, comprava mais livro. E quando a galerinha da blogosfera já tinha se esgotado, toda aquela galera já tinha falado sobre aquele meu livro, que isso deu, sei lá, 6 meses, eu pensei, ok, está na hora de eu publicar outra coisa. Aí fui lá e publiquei mais um livro independente. E foi calcando nisso durante, sei lá, acho que 2 anos. É, 1 ano e meio, mais ou menos, até eu conseguir o primeiro contrato do Bruxas de Oxford, que não era... Era na Multifoco, na época. Que, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas me deu vários problemas. Mas... Hoje essa série tá com a Literata, né? A Literata não existe mais. Ou seja, essa série tá na... Tá na Amazon, porque os direitos eram da Literata. A Literata fechou. E aí, quando eu entrei na Multifoco com o Bruxas, eu já entrei com uma outra cabeça. Porque eu já tinha, tipo, passado pela minha primeira Bienal do Livro, que aí eu conheci muita gente. Eu já tinha passado por essa fase de, tipo, tá, blog funciona. E eu pensei, ok, eu preciso, primeiro de tudo, fazer esse livro crescer antes dele ser lançado. Porque eu assinei o contrato em 2010, mas ele só foi lançado em março de 2011. Então eu tive todo esse espaço de tempo pra, tipo, planejar o que eu ia fazer. Perguntinha, tu tinha, então, esses dois livros iniciais, né? Aí tu pensou, vou fazer conseguir um contrato com uma editora. Esse contrato era prometendo um terceiro livro? Esse contrato, na verdade, ele era pra ser só o Bruxas. Agora, tipo, quando eu revejo o contrato, eu vejo que ele sempre foi uma cilada. Foi uma cilada desde o começo. Mas na época, né, eu não tinha com quem perguntar, porque tinha muito pouco contato entre escritores e muito poucos escritores ainda fazendo o bus que a gente vê agora, né? E aí, depois que eu entrei lá, eu comecei a, tipo, pensar realmente em, tipo, estratégias, tentar pensar em como que eu ia fazer. E eu não sei se foi sorte, não sei o que foi que me iluminou naquele momento. Eu conheci um site relativamente grande, que era o Psychobooks, que não sei quantos de vocês aí vão lembrar, porque ele já não existe há algum tempo. E eu mandei um e-mail pra uma das administradoras do site e falei, então, eu tenho este livro, ele vai ser lançado dia tal, e eu queria que você fizesse uma resenha. Só que eu não tinha livro pra dar pra ela, porque o livro mesmo só ia, tipo, chegar no dia do lançamento. E aí eu peguei a louca, desgraçada da cabeça, eu imprimi o livro em casa, eram, sei lá, 180 páginas, eu imprimi 180 páginas em casa. Nossa senhora, Larissa. Assinei e mandei pra ela. Sendo que, assim, na época, eu acho que o único autor que tinha feito uma coisa parecida que ele fez depois de mim foi o Anderson Rafael, quando ele lançou o primeiro livro dele, e ele fez isso com, tipo, uma escala ridiculamente maior, mas era o que eu podia fazer. E eu mandei pra ela, e eu dei muito, não sei se sorte também é a palavra certa, assim, mas ela gostou muito, e falou muito bem do livro, e, tipo, colocou a data de lançamento e o lugar de lançamento, que eu ia lançar no Starbucks, porque nenhuma livraria queria pegar, né? E aí colocou a data de lançamento no final do post. E foi a minha sorte, porque quando eu cheguei no dia, além de todos os meus amigos, tinha um monte de gente que eu não conhecia. Caraca, que loucura. E aí eu vendi todos os livros e tal, que não era muita coisa também, porque eu ainda tava naquela esquema de comprar livros pra poder vender e tal. Mas eu acabei fazendo uma boa parte da minha base de leitores com base no Bruxa de Oxford. Que aí depois, quando eu tive problema com a Multifoco, foi o que essa base de leitores foi o que me permitiu entrar na Literata, o que me permitiu lançar o segundo livro, enfim. O Bruxas foi o que realmente alavancou de uma certa maneira a minha carreira, porque muita gente me conhece primeiro por ele e depois pelos meus outros trabalhos, né? Especialmente porque eu trabalhei com ele desde 2010 até 2014, mais ou menos, que foi quando o Coração da Magia foi lançado. E aí depois eu entrei num momento ali de recessão, mais ou menos, quando a Literata fechou, porque também tudo acontece de uma vez, né? Assim, as coisas boas acontecem todas de uma vez e as coisas ruins acontecem todas de uma vez. E logo depois que eu lancei o Coração da Magia em setembro, agosto, setembro, na Bienal de São Paulo, em outubro a Literata fechou. E a gente já tinha contrato pro livro seguinte, né? Pro Senhor das Almas. E eu fiquei tipo, cacete, o que eu faço agora? E eu tava com um prejuízo gigantesco, porque eu investi muito dinheiro na Bienal e a Literata fechou. E, gente, eu quero nem saber da ética, mas eles não me pagaram até hoje. E eu fiquei com aquele prejuízo gigantesco e pensando, legal, o que eu faço agora? Porque eu não tenho livro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho emprego, eu tô na merda total. E eu já tava com o projeto do Amor Plus Size pronto, pensando, cara, eu quero publicar isso pra uma editora melhor, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Você fica naquelas de, porra, o que que acontece agora? E aí que a Literata fechou em outubro, mais ou menos, teve todo o bafafá, eu pensei seriamente, assim, eu considerei todas as minhas escolhas de vida e eu falei, não, eu não quero mais isso, tipo, não quero me sujeitar a esse tipo de coisa mais. Porque eu já tinha tomado rasteira de todas as editoras possíveis, eu já tinha passado tanta merda já, por causa do investir nessa loucura de ser escritora, né? Falei, não, larga disso, não quero mais. E aí, olha como a vida é uma série de coincidências muito loucas, né? A Alba, que hoje é minha agente, que por um acaso foi aquela mesma menina que leu o livro em 2011 pro Psychobooks, me mandou um e-mail falando, então, eu tô trabalhando agora como agente literário, eu queria saber se você tem algum livro novo pra me apresentar. Mentira. Juro por Deus. Caraca. E eu fiquei uns 10 minutos olhando pra tela do computador pensando, não pode ser. Porque eu tinha encontrado com ela na Bienal quando ela tava representando, fazendo o lançamento da autora nova dela, da primeira autora que ela tava lançando, e a gente, tipo, se cumprimentou e tal, mas foi uma coisa muito rápida. Eu nunca imaginei que ela fosse lembrar quem eu era. E aí ela me mandou esse e-mail e eu pensei, caraca, 4, 5 anos atrás pra lembrar de mim agora? E aí eu respondi pra ela, falei que eu tinha esse livro e tal, e a gente começou a trabalhar juntas, e trabalhamos em cima do livro por vários meses, até que em 2015, em maio, a gente conseguiu o contrato com a Verus. E aí agora estamos aqui, trabalhando em próximos livros. Cara, que demais, que demais. Nesse meio do caminho, tu criou um vlog, o canal Larissa Siriane, né, links aqui embaixo na postagem, lógico. Tu escreveu uma época no Pausa para um Café também, ou não? Também. É porque eu conheci a Ana também por intermédio do LiteraroCast, e eu sempre gostei muito de blogs, né, como eu disse, e a Ana me perguntou se eu queria escrever sobre séries, que é tipo uma das coisas que eu mais amo na vida. E eu acho que eu escrevi pautas pro Pausa durante, sei lá, um ano e meio, talvez dois anos. É, estamos falando aqui da Ana Shermack, né, que gravou com a gente, grava de vez em quando com a gente aqui no LiveroCast também. Depois disso, você participou também do LiteraroCast, né, da equipe fixa deles, estava volta e meia por lá. Mais o que na internet você fez, além de escrever, evidentemente? Nossa, eu tento estar em todos os lugares, né, porque eu acho que a internet, ela sempre foi minha grande amiga de carreira, e eu tento utilizar ela de todas as maneiras possíveis. É bizarro, né? Porque eu sempre, tipo, de uma certa maneira, começo as coisas antes das coisas começarem. E eu não tô falando isso, tipo, de uma maneira de soberba, não, gente. Mas é real, assim. Quando eu comecei meu canal, foi em 2012. Tinha, sei lá, 3 canais. Tinha meia dúzia de pessoas fazendo. E eu fazia aquilo porque eu queria, tipo, novas maneiras de fazer propaganda do meu livro. Não era nem porque eu queria fazer um canal mesmo. Isso que eu te pergunto agora. Mas você segue, vamos lá. É, então, eu comecei porque eu, tipo, queria falar sobre o meu livro em outras plataformas, né? Porque eu ainda tava trabalhando com Bruxas. E aí eu fiz alguns vídeos sobre Bruxas e tal, e depois, em 2013, eu comecei a fazer uns vídeos sobre temas variados, mas eu não tinha uma periodicidade, sabe? Eu fazia uma cada 10 dias e tal. E eu comecei a pegar gosto, na verdade, porque eu sempre fui muito ruim em falar. Eu sei que não parece isso agora, mas lá atrás, uns 4, 5 anos atrás, eu tinha muita dificuldade em me expressar com fala. Eu conseguia escrever muito bem, mas quando alguém ia me perguntar, tipo, chegava em evento, sobre o que é seu livro? Eu olhava pra cara da pessoa e eu não conseguia falar, porque tinha essa dificuldade, essa trava mental mesmo. Eu consigo conversar com as pessoas, mas eu não consigo elaborar os meus pensamentos. É muito bizarro. E aí eu descobri que o canal era uma maneira muito fácil pra mim de conseguir passar essa peroba na cara e expressar as minhas opiniões e desenvolver mesmo esse lado que pra mim ainda precisava muito ser desenvolvido. E eu peguei gosto por fazer por isso. Ainda é um motivo pelo qual eu mais faço, assim, porque me traz muita coisa positiva pra mim, apesar do canal não ter crescido tanto, assim, nesses últimos anos. Mas eu gosto muito de fazer por isso. Ele deixou de ser só um método de propaganda, embora eu ainda use muito pra isso, mas principalmente assim, porque eu gosto de falar sobre as coisas e ele me ajudou muito a ser capaz de falar sobre as coisas também. Cara, eu acredito e comigo aconteceu muito com isso com o LiveroCast também, tá? Ainda é ruim, mas melhorou um bocado. Não é não. Obrigado. Bom, tu criou esse blog, vlog, participou de onde tu podia, pensando em público e não em si na ferramenta, né? Não em si em ter um espaço. É, por mais que não tenha a questão de periodicidade, a frequência exata de publicações em texto, em vídeo, etc. De algum modo, trabalhar com esses canais, com esses veículos, né, sites e blogs, etc. De algum modo, isso atrapalhou a tua produção escrita? Ou atrapalha ou não? Algumas coisas, sim. O canal em si nem tanto, porque eu, mesmo fazendo agora semanalmente, até ele atrapalha mais quando eu faço ações tipo Veda, né, que você posta todo dia e tal. Sim, nossa, como é que vocês conseguem fazer isso? É punk. Tanto que eu não faço todo ano, porque eu não tenho capacidade. É, o Veda, pra quem não sabe, é o vídeos todos os dias, né? É, vlog em Everyday April, ou em Augusto. Ah, sacanagem do Ali, né? Mas tudo bem. Mas é, o canal em si não me atrapalha tanto, porque eu utilizo, às vezes, tipo, um dia pra fazer só aquilo. Então, eu gravo e edito tudo no mesmo dia, então ele ocupa menos tempo, assim. Só que redes sociais é uma coisa que você precisa estar nelas o tempo todo, e você precisa criar conteúdos diferentes. Isso é uma coisa que é muito bizarra, assim, do trabalho do autor, e acho que trabalho de qualquer pessoa pública, né? Que é você não só estar presente nessas redes sociais, mas você ser capaz de criar conteúdos diferenciados pra todas elas. Porque senão não faz sentido a pessoa te seguir no Twitter, no Facebook, no Snapchat. Você precisa ter coisas diferentes. Então o que mais me atrapalha é que, de uma certa forma, com algumas redes sociais eu criei um nível de dependência que me atrapalha bastante. Especialmente com o Twitter, que é tipo a minha casa. O Twitter é uma extensão do meu braço já, porque eu passo tanto tempo no Twitter falando bosta, que às vezes eu não consigo, tipo, assimilar o que eu tô fazendo, sabe? Porque eu começo a escrever, aí eu escrevo 2 linhas, aí eu penso, nossa, tem uma coisa muito interessante que eu poderia postar no Twitter. Aí eu vou e passo 10 horas no Twitter, é sempre assim. Eu me atrapalho nesse sentido, porque é bom pra mim, porque me trouxe muito leitor, me traz um contato muito bacana com os leitores que eu já tenho, mas é ruim, porque se eu não desligar completamente tudo que eu tenho, ferrou, porque aí eu fico preso naquilo e não consigo produzir. É um efeito rebote que muita gente não pensa a respeito, né? Porque tu cria as ferramentas lá, o Twitter, Facebook, Instagram, e canal, e etc, etc, etc, pensando em conquistar público, né, pra atrair pro teu trabalho literário, pro teu livro e tal, e aí depois demanda tanto tempo e atenção que tu acaba deixando de lado o produto principal, né? Exatamente. É uma curiosidade que eu tinha. É porque eu vejo tanto autor aí, cara. Eu vou citar um exemplo aqui, o Afonso Solano, que também é da Leia, né? Cara, o bicho é podcaster, o cara tem canal no YouTube. Ele faz muita coisa, eu não sei como ele consegue. Vive no Twitter, vive no Instagram e tal. Escreve e publica, e lança, e viaja. Caraca, cara. Eu não sei como as pessoas têm tempo pra isso, de verdade. Eu fico em casa o dia inteiro e não tenho tempo pra isso. Que pena que você não sabe. Se soubesse, eu ia perguntar como é que faz, cara. Ele deve ter um vira-tempo, né? Uma tarde, alguma coisa. Não, foi provável. Olha, dele eu não duvido nada, né? Mas então, e assim, você faria alguma coisa diferente hoje nessa sua estrada aí? Você ainda indica clube de autores? Eu sei que você aprendeu muito com editoras, né? Então é evidente isso, você mencionou. Mas você faria alguma coisa diferente hoje? Buscaria algum atalho, alguma forma de pular algumas etapas aí nesse processo? Eu não sei se eu faria alguma coisa diferente, assim. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria exatamente tudo igual. Porque eu acho que, né, uma coisa levou a outra. Mas se eu tivesse começando agora, fresh start mesmo, tivesse começando agora, a primeira coisa que eu faria diferente, não publicar o primeiro livro que eu escrevi. E acho que isso é uma coisa que se aplica muito a mim, não necessariamente a todo mundo. Acho que tem primeiros livros que são muito bons. Mas eu tive um sério problema de uma super confiança, de uma certa maneira. Porque eu sempre acreditei muito na minha capacidade de contar histórias e tal. E eu sempre, tudo que eu escrevo, sempre, no momento que eu termino, eu acho que aquilo é o melhor livro do mundo. E é bizarro falar isso, porque nenhum autor se identifica. Mas pra mim é muito automático. Eu terminei e eu falo, tipo, puta obra de arte do caralho, você é o próximo Machado de Assis. E eu sempre acreditei muito nisso. E o problema é que eu tinha essa super confiança quando eu era mais nova, que me cegou pro fato de que o meu livro não tava pronto pra ser publicado. Nenhum dos meus primeiros livros ali de publicação independente tava pronto. Eles não tiveram uma leitura crítica, eles não tiveram uma revisão decente. Então são livros que eu não me arrependo, porque eu acho que eles foram necessários e é aprendizado. Mas às vezes bate aquela vergonhinha, sabe? Porque eu sei que tem gente que me conheceu através deles e eu sei que hoje eu faço muito melhor. E mesmo na época eu poderia ter feito muito melhor, poderia ter preparado o texto, poderia ter procurado, né, pessoas mais profissionais até, tipo, que além de, sei lá, os meus leitores de internet, sabe? Eu poderia ter feito melhor e eu não fiz porque eu tava com pressa. E eu vejo esse defeito também em muitos outros autores, assim, não no sentido de não estarem prontos necessariamente, mas da pressa de publicar. De você querer tanto que aquele sonho saia do papel, que você não se dá conta que você pode ter oportunidades melhores se você esperar um pouco. Então acho que, assim, é válido, clube de autores é válido, publicação independente é válida, esperar é válido, tudo é válido, mas você tem que estudar as opções que você tem, assim, e hoje a gente não tem a desculpa que eu tinha na época, que era a falta de informação. Tem autor pra cacete, tem podcast aqui sendo feito com entrevista, tem gente com quem você pode conversar, então tenta se informar mesmo, e enfim, é uma coisa que eu faria diferente, assim, procurar mais informação se eu tivesse, e não apostar tão alto, talvez, e tipo, correr atrás de uma coisa que não tava pronta. Eu concordo contigo, tá, mas que bom que deu tudo certo e que estamos aqui hoje, né, você publicando numa editora grande aí e tudo mais. Larissa, antes de você ser autora, eu acho que eu posso falar isso de você também, tá? Você era uma leitora antes. Antes, durante, depois. Perfeito, assim que bons autores fazem isso, né? E não param de ler nunca. Larissa, vamos lá. O que você gostava de ler? Autores favoritos? Livros favoritos? Influências? Assim, eu queria dizer que o meu gosto evoluiu muito com o tempo, mas não é verdade. Porque eu ainda leio basicamente as mesmas coisas. É, e tem gêneros que eu, né, favoreço mais do que outros. O gênero que eu mais leio ainda é Young Adult, assim, sem dúvida, provavelmente porque eu acesso é mais fácil, eu ouço falar mais. Também por ser o gênero que eu tô trabalhando agora, eu acabo dando uma preferência pra ele também. Mas o gênero que eu mais gosto, na real, é fantasia. Eu amo livros de fantasia. E são sempre os livros que eu termino de ler e eu penso, caraca, por que que eu não sou esse autor? E por que que eu não consigo escrever assim? As minhas maiores referências não são de young adults. As minhas maiores referências são ou de livros de adultos ou de livros de fantasia. E nisso eu posso sempre citar J.K., que acho que é básico, né? É. Eu ia falar que não vale falar de Harry Potter, mas tudo bem. Eu demorei. Pois é. Mas não, é porque foi meu primeiro contato, assim, com um livro pra minha idade, de uma certa maneira, né? Eu sempre fui muito rata de biblioteca, sempre li Pedro Bandeira, né? Coleção Vagalume e tal. Mas quando eu descobri Harry Potter, aquilo realmente não é besteira falar que mudou minha vida mesmo. Então a J.K. acho que sempre vai ser uma referência, porque eu sempre que eu penso, tipo, em desistir, eu fico, cacete, cara. J.K. demorou tanto tempo pra dar certo, né? E agora tá aí milionária, mais rica que a rainha. Vamos confiar. O Carlos Ruiz Zafón, que eu acho que aquele cara faz é mágica. Meu Deus, cara. Caraca, High Five online aqui. Nossa, Sombra do Vento é meu livro favorito. É um dos meus livros preferidos também. E ele tem uma magia mesmo. Não tem explicação porque ele consegue fazer, assim, qualquer coisa que ele escreva. O Marcos Uzak, que é o meu autor preferido de longe. Eu Sou o Mensageiro, ainda é o meu livro preferido e mudou minha vida de várias vezes. High ten agora, vamos lá. São as minhas maiores referências. E eu vou descobrindo referências novas, né? A Meg Cabot, que quando eu descobri, acabou virando, assim, quem eu quero ser na vida. Porque além de ser uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, mega simpática, ultra famosa também, como eu gostaria, ela escreve o que eu gosto de escrever, assim, que é aquela coisa simples, meio miojão, assim, que você envolve a galera, você lê aquela bosta daquele livro em um dia. E eu acho isso fantástico. E fui descobrindo autores nacionais também que viraram referência pra mim, como a Paula Pimenta, a Leila Rego, que começou mais ou menos na mesma época que eu. Então, eu fui criando referências novas com o tempo. Hoje em dia, eu ainda leio muito dentro dessa mesma gama, mas comecei a ler outras coisas. Comecei a ler romances policiais também, que eu gosto bastante. Desenvolvi um grande gosto pela literatura bizarra do Rafael Montes, que também é outro que eu admiro pra caramba. É, eu leio coisas mais diversas do que eu escrevo, na real, né? Eu consigo variar mais de gênero de leitura do que de gênero de escrita. Cara, mas tu passou um cenário agora de influências e livros que tu adora, assim, que, meu Deus, perfeito, assim. Eu vou linkar aqui embaixo na postagem, só por cortesia da casa, o Livrocast sobre A Sombra do Vento. E já vou estender pra ti agora, Larissa, um convite pro Livrocast Eu Sou o Mensageiro, que a gente tem que gravar isso, cara. Por favor, eu preciso reler esse livro. Esse episódio tem que acontecer. Eu acho que tem que acontecer, tipo, pra ontem. Sim, vamos trabalhar nisso. Cara, muito bom. Pô, me lembrasse de... Fora os outros que tu mencionou também, né? Mas esses dois aí mexeram comigo. E quando tu escreve? Vamos lá, tu escreve pensando em um público específico? Tu escreve uma história pra públicos diferentes, né? Tipo, tu escreve duas histórias pra públicos diferentes? Ou tu não pensa nisso, escreve depois, vê pra quem quer? Como é que funciona você como autora referente ao público? Eu, por um lado, escrevo muito pra mim, que eu acho que, acima de tudo, o livro tem que me agradar. Eu me recuso, assim, a escrever coisas que vão contra algo que eu leria. Acho que nem só contra... Porque se você mesmo não quer ler aquela coisa, não tem por que outra pessoa querer ler, né? Já parto do princípio de que todas as histórias que eu escrevo são histórias que eu gostaria de ler. Mas eu também penso um pouco sobre questões do que o meu público gostaria agora. Porque, né, depois de Amor Plus Size, eu senti uma necessidade de atender públicos que não costumam ser atendidos. E eu senti isso também porque, escrevendo Amor Plus Size, eu percebi que o público, eu, não estava sendo atendido pela premissa do meu livro, que é ter uma protagonista gorda. É uma coisa muito simples e que eu não via com frequência. Então hoje eu tento trazer assuntos e trazer personagens que eu acho que o meu público vai gostar. Então eu penso nas pessoas que já leram os meus livros e nas pessoas que ainda vão conhecer os meus livros e no que elas gostariam de ler e tal. Mas acima de tudo eu penso no público eu, assim, no que eu preciso contar, porque de uma certa maneira também essa variedade impacta muito na minha vida. Você trazer diversidade, trazer outros assuntos pra sua escrita é uma mudança interna primeiro, mas também tento levar em consideração o que as outras pessoas vão achar e tal, mas isso vem só, assim, pro final da narrativa, porque se eu for ficar me focando muito nisso enquanto eu ainda tô começando a escrever, aí fudeu, porque eu não consigo sair do lugar, né? Tenho que focar primeiro naquela história, em mim, e tentar colocar ela pra fora. A gente pensa muito parecido nisso também, tá? Mas eu perguntei pra saber se realmente, se tinhas um público em mente, né? Porque eu já entrevistei autores que falam, não, cara, meu público é X, é Z, né? Eu escrevo pra esse público. E eu acho que às vezes a história, quando surge sem um público definido, ela é mais verdadeira, de algum modo. Eu não acho que livro tenha público, necessariamente, assim. Eu acho que sempre tem um público-alvo, mas a gente fala de público-alvo quando você tá falando de marketing do livro, assim. História, livro, não tem gênero, não tem sexo, não tem idade. Qualquer pessoa pode pegar seu livro na livraria, comprar e ler. Você não restringir isso àquilo, não restringir, por exemplo, o público de Amor Plus Size é só garotas gordas, significa que garotas com outros tipos de corpos ou garotos com outros tipos de corpos podem ler e se identificar também. Então é importante a gente pensar que o público é qualquer pessoa. Não necessariamente que a gente vai escrever uma coisa tão aberta, porque eu acho que isso é impossível, mas lembrar que você tem potencial pra agradar e desagradar qualquer público, né? Eu vou até usar como exemplo uma coisa que eu vi hoje, né? Você mencionou que o Amor Plus Size é pra garotas acima de peso, né? Eu vi um rapaz magro falando bem do livro hoje no YouTube. Então são coisas assim que realmente a gente pensa que talvez o livro tem tendência a ser lido pra um público X, né? Uma coisa natural. Um livro de terror, talvez, vai ser lido por pessoas um pouco mais velhas, um pouco... ou não. Enfim, né? Tem aquela questão de pensar que vai ser mais aceito por, mas sempre extrapola, sempre extrapola. Larissa, eu tô aqui, vamos lá. Mais uma perguntinha pra fechar a questão de entrevista e depois ir pro seu trabalho em si, que eu tô curioso. Tu comentou que tu começou escrevendo com histórias menores, né? Noveletas e contos e tudo mais. Depois foi aumentando até chegar num romance propriamente dito. Isso foi planejado ou foi sem querer? Foi uma coisa que foi acontecendo. Fui aumentando o tamanho das coisas que eu escrevia com o tempo, né? Meu primeiro livro realmente muito grande, e ele nem é tão grande assim, foi o Bruxa de Oxford, que passou a marca dos 150, assim. E é engraçado que depois dele, escrever livros maiores foi ficando cada vez mais fácil. Eu não sei se eu comecei a enrolar muito na narrativa, mas começou a ficar mais fácil, assim, contar histórias mais longas, até chegar num ponto em que hoje eu não consigo fazer um conto com menos de 15 páginas, porque eu não consigo condensar a história num limite tão pequeno, né? Mas foi uma coisa que foi acontecendo, acho que foi uma progressão natural mesmo. Porque isso acaba sendo um recurso pra te ensinar a escrever também, né? Pra testares coisas, ideias e argumentos e formas de construção. E tu fez alguma oficina literária, alguma coisa? Eu fiz aulas de roteiro na faculdade, né? Que me ajudaram pra caramba no curso de cinema. Eu fiz uma oficina com o James McSteel, acho que é esse o nome dele. Que ele fez uma oficina aqui em São Paulo sobre inícios, né? Como iniciar romance e tal. E eu já, tipo, fiz a oficina com ele depois que eu já tinha publicado. Mas é porque eu acho que é sempre importante você ler coisas, né? Eu gosto muito de ler sobre escrita também, e ler sobre conselhos de escrita, que a gente nunca para de aprender, né? Tá, eu só perguntei isso porque muitas pessoas que fazem, que estudam, que participam de oficinas, né, falam que o conto é um laboratório incrível pro autor. Ainda mais pro autor que talvez não tenha a experiência, por exemplo, que tens hoje, né? A autora Larissa, anos atrás, não tem a experiência que tens hoje. Então, uma pergunta que não podia falhar, não podia faltar também. Yeah. Larissa, eu tô com o Scooby aberto aqui. Ó, eu tenho 22 livros encontrados no nome Larissa Siriani. Vamos lá, eu vou falar alguns aqui por cima, depois a gente foca, acho que em dois principais, né? Que é a tua trilogia e o Amor Plus Size, que eu acho que a gente tem que falar. Até por importância de obras e de trabalhos recentes, né? Vamos lá, Vermelho Sangue, O Senhor das Almas, né? Que é o terceiro livro da trilogia Coração da Magia. O Diário, Nada Secreto. Tá no Watchpad. Muitos deles estão no Watchpad, na verdade. Ardente Perigo. Também lá. Toda a Garota Quer. Que é o primeiro. As Bruxas de Oxford, que é a trilogia Coração da Magia, livro 1. Amor Plus Size, Te Ver de Novo, que é um conto. O Coração da Magia, trilogia Coração da Magia, livro 2. O Diário Nada Secreto, que é o volume 2, de Tudo Que Não Era Para Ser. O Namorado da Minha Melhor Amiga, Te Ver de Novo, 5. Nossa, já cadastraram 5, eu nem sabia. É, tá aqui, 5. É recente? Eu publiquei semana passada. Gente, tá aqui, ó, já tem avaliação, inclusive, nota 4, tá? Oba! Ó, tem 30 páginas, 2017, nota 4. 12 por 12, que eu acredito que seja uma coletânea com conto seu. Concordamos em focar em dois trabalhos seus, a trilogia e o seu mais recente título? Pode ser. Vamos lá, Larissa. Vamos falar da trilogia antes, que eu acho que é como começou tudo, né? Trilogia Coração da Magia, As Bruxas de Oxford, né? Começando por esse livro. Qual a ideia do universo? Qual é a sinopse pro nosso ouvinte que tá curioso em conhecer teu trabalho? Bom, As Bruxas de Oxford conta a história da Malena, que é uma garota de 15 anos que mora com uma família muito grande. Ela tem 6 irmãos mais velhos. E eles se mudam pra uma cidadezinha pequena chamada Oxford, que não é Oxford inglesa, tá? É Oxford nos Estados Unidos, caso vocês não saibam que existe. Mas é uma cidade de, tipo, 1.200 habitantes, é um ovo. E lá eles se mudam pra uma casa que é muito famosa na cidade por ser considerada mal-assombrada. E ela começa a descobrir certos poderes que ela não sabia que ela tinha, começam a acontecer várias tretas que ela não entende muito bem o que é, e ela descobre que ela é reencarnação de uma bruxa. E existem outras reencarnações de bruxas que vieram todas atrás dela por causa de coisas que aconteceram aí séculos atrás. Caraca, peraí. A protagonista da história, entre aspas, a heroína da história, é uma reencarnação. Isso. De uma bruxa que imagino que seja forte, né? Sim. Os rivais do livro também são reencarnações? Sim. Caralho, velho. Palmas, tá? Aqui, eu vou bater palma perto do microfone. Eram todas as 7 irmãs, todas elas morreram juntas por causa da nossa protagonista há 150 anos atrás. E aí agora elas estão todas de volta pra uma vingancinha meio básica aí. Caralho, cara, olha só, tá? Eu vou assim, ó, eu não sou leitor de bruxas, bruxarias e tal, fora Harry Potter, né? Que eu sou um leitor tardio, inclusive. Não um universo que eu consumo muito, tá? Mas eu sei as histórias, eu conheço plot, já vi, enfim, série, né? Não vou mencionar nome pra ninguém rir de mim. Plot desse universo é um plot realmente comum. Tu trabalhar com reencarnações tanto do lado bom quanto do lado ruim é uma coisa que é nova. É diferente e me atraiu, cara. Me atraiu bastante, tá? Ah, obrigada. Eu tive essa ideia de trabalhar com reencarnação, na verdade, porque a minha família vem... Minha mãe, ela é espírita e eu cresci consumindo muitas histórias de espiritismo e tal e falando sobre reencarnação. É uma coisa que eu acredito bastante, apesar de eu não seguir o espiritismo, eu acredito muito nisso. E eu sempre quis mexer com isso, assim, falar de alguma forma de reencarnação. E calhou, assim, de um dia tá de bobeira vendo o jogo do Corinthians e ter essa ideia. E acabou servindo bastante, assim, pra eu falar sobre outras coisas que eu aprendi com o espiritismo não diretamente. E foi bem legal, assim. Eu gostei bastante da experiência de escrever o Bruxas. E eu cresci muito. Assim, quem acompanhou a saga que foi desde o Orkut em 2008, que foi quando eu escrevi o Bruxas, já tem quase 10 anos, até a publicação e depois a publicação dos volumes seguintes, vê, assim, a diferença que é a Larissa de 2008, que escreveu As Bruxas de Oxford, pra Larissa de 2014 e 2015, que terminou O Senhor das Almas. Então, acho que é o meu projeto mais querido, assim, porque eu cresci muito como pessoa e principalmente como como escritor enquanto eu escrevia, assim. Eu fui aprendendo muito do ofício enquanto a série ainda tava em andamento. E eu tenho um carinho imenso por ela, não só pelo que ela significa na minha carreira, mas também pelo que eu vi, assim, de crescimento pessoal na história. Hoje esse livro tá vendo apenas na Amazon, é isso? Apenas na Amazon. Eu tô providenciando, não faço promessas, mas estou tentando ainda pra esse ano pra conseguir liberar a venda do paperback pela Amazon, porque o Senhor das Almas foi direto pra livro digital, então muita gente tá com coleção completa. Então meu projeto aí é pra até o final do ano conseguir disponibilizar os três livros em paperback pela Amazon, mas por enquanto ainda é só pro e-book. A trilogia, ela tem que ser lida os três livros, ou um, a história se encerra, já basta? O primeiro, ele é bem fechado nele, porque eu nunca tive uma intenção de escrever três livros, na verdade. Eu escrevi o primeiro e foi muito divertido escrever o primeiro, tava com 16 anos, assim, cheio de ideias, e escrevi o primeiro e achei muito legal. E aí eu tive a ideia de continuar a história, porque ele acaba meio em aberto, a história dele se fecha, mas ele tem uma pequena aberturazinha, e eu pensei, o que pode acontecer depois dessa abertura? E aí eu abri demais. O que era pra ser dois livros, virou três, porque eu criei um monstro. Chegou no segundo livro, eu fiquei tipo, nem fudendo que eu consigo resolver isso em um livro só. E aí eu acabei criando um terceiro livro, e hoje em dia eles meio que caberiam numa coisa só, eu acho que eu teria de novo, né, coisas que eu faria diferente, mas serviu bastante assim, porque trabalhar com série é um negócio muito complicado, né? Você precisa ter uma disciplina muito louca e ter um controle muito grande do seu universo. E eu descobri duas coisas: a primeira, que é muito complicada, e a segunda, que eu não nasci pra isso. Então foi bom assim como um método de eliminação, nunca mais faço série na minha vida. Tu chegou a cansar de escrever a trilogia? Muito, porque quando eu terminei de escrever, tava na metade da escrita mais ou menos do Senhor das Almas, quando a Literata fechou. E aí eu pensei, cara, pra que eu vou terminar isso? Tipo, eu já tô de saco cheio, porque eu tava com um baita bloqueio criativo, e eu pensei, eu não vou terminar essa porcaria, porque ninguém vai ler essa merda, sabe? Tipo, vou fazer o que com ela? Colocar no... Não tem Orkut mais, sabe? Eu vou jogar onde? No Facebook? E aí eu fiquei, tipo, não, larguei. E aí, quando eu descobri os prazeres da Amazon, eu coloquei lá, e o pessoal ficou, tipo, e aí, o terceiro livro? E aí eu voltei a escrever ele, mas aí eu já tava muito tempo, assim, sem contato com o livro. Já tinha passado mais de 6 meses que eu não escrevia, tinha passado uma puta tempo trabalhando com Amor Plus Size, então eu tava com uma ideia muito diferente sobre o que era a narrativa. E aí, quando eu voltei pra aquele livro, eu fiquei tipo, tá, eu preciso terminar ele. E eu preciso terminar ele de qualquer jeito. E aí eu terminei ele de qualquer jeito, depois eu voltei, eu revisei, eu deletei 70% dele e reescrevi inteiro em questão de, sei lá, 4 meses antes do lançamento. Pra dar tempo de ir pra revisão, de fazer tudo antes de eu jogar na Amazon, né? Mas eu fiquei muito cansada. E quando acabou, veio aquele sentimento duplo, né? De, tipo, que bom que eu consegui terminar, que eu consegui fechar esse ciclo. Tipo, graças a Deus. E ao mesmo tempo, tipo, uma saudade, assim. Porque eu convivi com esses personagens por muito tempo, com essa história por muito tempo. E você, né, se despedir... A despedida é sempre difícil, assim, né? Você saber que você não vai mais trabalhar com aquilo. Então foi um gostinho duplo, assim, meio amargo e meio doce. Cara, eu não lembro de um autor ter admitido que cansou da trilogia, tá? Não lembro de ter lido isso, visto em algum lugar. Parabéns. Nossa, gente, mas eu canso muito dos meus livros. Parabéns pela coragem. Não, eu também canso do meu livro. Nossa, não aguentava mais escrever no final. Eu postei esses dias, inclusive, que eu tô... Essa semana eu tenho que terminar um livro, tipo, até domingo, estourando, pra entregar pra minha gente, né? E aí eu postei no Facebook, tipo, a minha reação na reta final do livro, que é um bolinho de aniversário que tá escrito, eu te tolero. E é meio isso, assim, sabe? Tipo, não é que eu não gosto mais do livro, que eu não quero terminar, mas é que eu já tô de saco cheio e eu tô desesperada pra acabar essa porcaria. E aí parece que, tipo, a cada página que passa fica mais longe o final. Bate aquela coisa de, tipo, caraca, não aguento mais! Tenho esse sentimento todas as vezes, todos os livros. Quando eu chego na reta final, eu já tô, tipo, de saco cheio, e aí quando termina eu fico triste porque acabou. É sempre assim. Cara, é bom ver gente que admite isso, cara. Bacana. As Bruxas de Oxford, aqui no, tô no Scooby, né? Tem 231 avaliações, cara, tá com nota 3.9. Muito boa nota e bastante gente lendo já e comentando, né? Tá recheado de resenha e etc. Então, links aqui embaixo na postagem. E graças a Deus o pessoal ainda fala dele até hoje. É, não, que bacana, bacana. Eu acho que essa ideia, essa tua promessa, que ficou como promessa aqui nesse episódio de fazer o paperback, vai interessar muita gente aí, tá? Agora vamos falar um pouquinho, acho que é do teu maior título, né? Um que eu... Bom, eu te acompanho faz quanto tempo, deixa eu pensar. Uns 2 anos? Mais recentemente, né? Tá já mirando a conversa nossa de hoje, mas uns 2 anos, eu acho. Eu acho que o livro seu que eu mais vi badalado aí, marketing, até pela editora, que é uma editora muito grande, né? Foi o Amor Plus Size, que você mencionou que a capa do seu primeiro livro foi bem feia, você que fez, etc. Essa capa do Amor Plus Size eu acho linda. É, eu também sou muito apaixonado por ela. Eu acho ela muito bonita, muito colorida, a fonte, o desenho é muito legal, assim, algo bem chamativo e bem significativo também, sabe? Do que se trata esse livro? Como é que foi a jornada de escrita? Como é que tá sendo trabalhar esse livro? O Amor Plus Size já é uma coisa muito diferente do Bruxas, porque o Bruxas eu escrevi por diversão, né? Era uma coisa que, tipo, tava numa época muito boa de escrita, assim, muito fértil de ideias. E Amor Plus Size eu escrevi por necessidade. Conta contextualizando vocês, pra quem não conhece, a Amor Plus Size conta a história da Maitê, que é uma garota de 17 anos obesa, que sofreu muito a vida inteira por ser obesa e sofre uma reviravolta na vida dela quando ela é convidada pra trabalhar como modelo plus size e ela precisa, de uma certa maneira, redescobrir quem ela é e redescobrir o amor por si mesma, porque ela nunca foi capaz de gostar de si mesma. Ela tem toda essa jornada de autoconhecimento muito legal, que foi, não coincidentemente, a minha jornada também. Comecei a escrever Amor Plus Size numa época que eu tava numa transição de peso e de autoimagem, porque eu sempre fui gorda a vida inteira, sofri com isso mais por mim mesma do que pelos outros. Ali no, em meados de 2010, 2011, eu descobri que eu tinha diabetes e eu precisei fazer um tratamento muito severo por causa da diabetes e perdi muito peso. E a primeira coisa que eu descobri quando eu perdi peso é que eu não sabia mais quem eu era, porque você tem uma construção de identidade em cima da imagem do seu corpo que você perde ela quando o seu corpo muda, né? E eu tava naquele meio do caminho, de, tipo, começar a gostar de mim mesma, mas não me reconhecendo mais. E comecei a ter essas ideias de, tipo, personagens gordas e tal. A ideia principal do plot do livro veio num dia que eu tinha acabado de comer muito. A gente tinha tido um surto lá de brigadeiro na casa de uma amiga minha e eu tive um surto de culpa muito grande, de, tipo, porra, além da diabetes, ainda por cima você quer voltar a ser gorda, sabe? E eu tive um momento muito bad, assim, de culpabilização mesmo pelos meus hábitos. E eu pensei, cara, que mundo bosta é esse que eu vivo, que eu preciso me sentir culpada por comer brigadeiro, sabe? E comecei a entrar numas neuras e veio de Deus sabe de onde a ideia da história da Maitê. E quando eu sentei pra escrever e conforme eu fui escrevendo, eu cresci muito junto com ela. Eu entendi muito sobre a minha vida e entendi muito sobre mim mesma escrevendo. Então, eu brinco que foi uma escrita por necessidade mesmo, assim, porque acho que se eu não tivesse escrito Amor Plus Size, se eu não tivesse passado por esses anos, realmente, porque eu comecei Amor Plus Size em 2011, terminei em 2012, mas só fui publicar em 2013. Então, foi um longo tempo, assim, uma longa jornada com o mesmo livro. Eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje, tanto profissionalmente quanto na vida, assim, eu seria uma pessoa muito diferente. Até o processo de publicação dele foi muito diferente também, justamente por isso, porque quando eu terminei de escrever, eu sabia que eu tinha uma coisa diferente na mão, assim, eu sabia que aquilo era diferente de qualquer coisa que eu já tivesse trabalhado, mas eu não sabia ainda o que que eu ia fazer com aquilo, porque todo o panorama que eu tinha de publicação era muito restrito, né, publicação independente e tal, e eu já tava bem de saco cheio da vida de autor independente, eu queria sair daquilo, eu queria uma coisa maior. E aí depois veio a oportunidade com a Alba de trabalhar como agente literária, e aí eu tive essa experiência pela primeiríssima vez na vida de realmente trabalhar o texto com uma pessoa que é profissionalizada pra trabalhar com o texto. Então a gente reescreveu o livro basicamente inteiro, e trabalhar em grupo pra um escritor é uma coisa muito difícil, e que depois você percebe quanto aquilo muda a sua vida. E aí depois disso a gente conseguiu o contrato com a Verus e tal, e eu tive uma realidade completamente diferente pós-Amor Plus Size do que eu tinha antes, né, com todos os livros que eu publiquei antes. Cara, que maneiro. A Verus é uma editora muito grande, né, é um selo da Record, né, então já mencionamos antes aqui o Gustavo Ávila, que a gente entrevistou, que também tá na Verus, o próprio Spor, né, que é o expoente nacional, tá na Verus. Então, cara, eu imagino o impacto que tem sido pra ti. Engraçado, né, isso nada a ver com livro, com plot, nada. A gente tá conversando das tuas obras, conversando de uma trilogia, né, de fantasia mesmo, e conversando agora sobre o Amor Plus Size. O tom de voz que tu usou pra responder sobre os dois livros é completamente distinto, assim. Na primeira parte da conversa, tu tava falando de diversão, de apego a personagens, dá pra te ver sorrindo, assim, sabe? Tipo, e agora deu a perceber tu meio introspectiva, assim, pensando na jornada que foi pra ti como autora, né? A questão do tema retratado na história. De certo modo, o marco que esse livro foi, não só pra tua literatura, mas pra tua vida também. Cara, que legal, deu pra pegar certinho isso. Ouvinte, volte um pouquinho a conversa e compare, cara, que foi... Nossa, foi demais, assim, demais. Eu imagino que tenha sido realmente algo bem, bem grande, assim. E o que vem daqui pra frente agora? Porque tu pretende continuar trabalhando com temas que te dizem respeito, que mexem contigo, que de algum modo te transformam como pessoa também? Pretende voltar pra aquela diversão? Eu tô tentando equilibrar as duas coisas, na real, assim. Porque, por um lado, eu acho muito importante pra mim, como crescimento pessoal, como autora e tal, trabalhar com temas importantes. Então, eu terminei um livro sobre distúrbios alimentares, que é um spin-off de Amor Plus Size, né? Sobre uma personagem que sofre de anorexia. Comecei um livro com personagens LGBT, então são coisas que eu acho que são muito importantes e precisam ser ditas, e eu preciso contar essas histórias. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto falta, de uma certa maneira, de histórias que me divirtam mais do que me ensinem. Porque eu acho que você trabalhar só com coisas que te desgastam, de uma certa maneira, porque isso é muito real, assim. Quando você coloca uma coisa que é muito sua, e que é muito profunda e que tem, né, muitos sentimentos envolvidos, assim, você sai daquela escrita uma pessoa melhor, mas escrever te desgasta. E isso é muito real, assim. Tanto que Amor Plus Size eu escrevi em mais de um ano. Esse, o Para Ana com Amor, que tem o primeiro capítulo no YouTube, por sinal, gente, se quiserem dar uma olhada, que escrevi em um ano e meio. Esse outro livro com os personagens LGBT, eu já tô escrevendo ali há 2 anos, eu não consigo terminar. Então, assim, eu demoro muito muito pra escrever, e sai um resultado muito melhor, porque, né, é uma coisa que fala, assim, intimamente comigo, mas eu demoro muito mais pra escrever, porque ele requer muito mais de mim. Mas eu tô tentando equilibrar, assim, com, tipo, histórias menos profundas, histórias mais divertidas, que trabalhem coisas que eu gosto também, porque eu sempre tento me agradar, mas equilibrando com essas coisas. Então, agora que eu terminei o Para Ana, tô agora terminando um livro que é completamente diferente, que é um romance histórico, que não tem nada a ver com absolutamente nada que eu já escrevi na minha vida, mas ele tá sendo muito divertido de escrever. E é, assim, romance. Tô a fim de escrever romance, eu quero que as pessoas riam, quero que as pessoas se emocionem, mas ele é básico, assim. Não vai falar sobre nada complexo. E assim, terminando ele essa semana, eu comecei ele em final de março. A última vez que eu escrevi um livro tão rápido, eu tinha, sei lá, 15 anos. Eu não lembro nem quando foi a última vez. Eu não tô falando nem que As Bruxas de Oxford não tem conteúdo e não tem reflexão, e muito menos que Amor Plus Flies não é divertido, tá? Eu só tô contextualizando mesmo a pergunta, assim, porque eu acho muito legal, assim, essa convergência de diversão com conteúdo. Eu acho que dá pra ter as duas coisas, só que... E é isso que você falou, assim, eu acho que o Amor Plus Flies, ele é muito divertido, ao mesmo tempo que ele também ensina muita coisa. Mas eu sinto essa necessidade de um descanso mental mesmo, porque você escrever uma coisa simples é uma terapia. Tem explicação, assim, porque escrever é sempre terapêutico, mas quando você não precisa se preocupar, assim, com altos níveis de qualquer coisa, sabe? Quando é uma coisa muito simples, muito clichê, muito quadradinha, é mais fácil. Então eu tenho essa vantagem de poder trabalhar com uma coisa que eu gosto sem precisar me matar por ela. Então eu tento equilibrar as duas coisas, porque senão o meu trabalho fica insuportável também. Eu fico que nem o ano passado, que chegou no final do ano, entrei em crise, porque eu tava com dois trabalhos em aberto, eu não conseguia terminar nenhum, eu não conseguia escrever, eu não conseguia fazer nada. Eu abri o Word e eu começava a chorar. Então é o tipo de crise que eu não quero passar de novo. Então eu vou tentar equilibrar as duas coisas, assim. Equilibrar trabalhos que sejam edificantes, de uma certa maneira, pra mim, com trabalhos que sejam gostosos de ler, que eu consiga fazer alguma coisa com eles, como eu espero que eu consiga fazer com esse livro novo, mas que não vão ter, assim, essa carga emocional tão intensa pra mim e não vão me destruir depois que eu terminar. Perguntinhas finais, Larissa. Vamos lá, sobre a sua escrita. Vamos rir um pouquinho agora, rápido, aí vou, tipo, colocar perguntas difíceis. Eu vi no teu Facebook essa semana, ou semana passada, acho que foi nessa, você comentando que adora criar casais, mas que gosta ainda mais de separá-los, tá? Ok, eu vi essa imagem, eu vi esse meme. O que que é mais legal de tudo em escrever pra ti, e o que que é o mais chato de tudo em escrever pra ti? O mais chato é terminar, porque, como eu disse, eu enjoo, chega no final eu já tô muito saco cheio. O amarrar final, porque tanto que, assim, os meus finais geralmente são bruscos. Tipo, terminou tudo de importante, eu vou lá e finalizo tudo em dois parágrafos, porque eu já tô de saco cheio. E aí, quando eu volto na revisão, eu melhoro. E pra mim, o melhor, as duas melhores coisas são a separação, sempre, porque eu sempre escrevo romances, né? Eu sempre gosto de escrever casais. A separação e o reencontro, que são momentos pra mim muito energizados, assim. Eu fico muito... Eu planejo... Eu comecei o livro agora, mas no momento que eu escrevi o primeiro capítulo, eu já sei qual é todo o diálogo de término do casal. Eu já tenho ele planejado há meses, assim. Até os projetos que eu não consigo mais andar, existe já. Então eu adoro esse momento e eu adoro o reencontro também, porque você fica, né, aquela vibe super legal, super bonitinha. Eu gosto desses dois pontos, porque eu gosto muito de trabalhar com casais de uma forma geral. Então pra mim são as partes mais legais. Eu não sei se é a mesma pergunta, eu não entendo como, né, mas talvez a resposta seja caiba pra cá também. E o que é mais fácil pra ti como escritora e o que é mais difícil pra ti como escritora? Mais fácil, acho que é começar, e isso é uma coisa engraçada, porque todo mundo fala que tem muita dificuldade em começar a escrever, e pra mim é sempre muito simples, assim, eu sento e sei exatamente como começar. E o mais difícil é eu conectar as ideias que eu tenho. Geralmente eu tenho ideias muito espaçadas com cenas, assim. Então, tipo, eu sei quais são as cenas de pico, as cenas que precisam acontecer, mas às vezes eu tenho muita dificuldade em conectar esses momentos, porque eu não posso, tipo, apenas sair derrubando, assim, uma caralhada de cena importante capítulo após capítulo, né? Conectar esses altos e baixos, pra mim, é a parte mais difícil. É por isso que às vezes eu largo o livro por tanto tempo, porque eu chego num ponto que eu acabei de uma cena muito importante, eu sei qual é a próxima, mas eu não sei o que fazer no meio. É, não, mas é realmente o recheio que é o difícil, né? Apesar de achar muito difícil começar, a tela em branco é um fantasma pra mim ainda, mas eu acho que eu te entendo. Mas enfim, a gente trabalha pra isso, né? Tu trabalha pra isso, né? Exatamente. Juntar essas cenas todas e ser bem sucedido. Exato. Lá Larissa Siriani, dona de 22 livros segundo Scooby. Alguns repetidos, alguns não, né? Chegando na parte final do episódio de hoje, da entrevista de hoje, eu queria perguntar pra ti, conclusões finais a respeito de escrita, a respeito do seu trabalho, a respeito de suas influências e tudo mais, né? E eu queria perguntar também do seu padrinho, né? Que eu acho muito legal. Eu tenho visto alguns autores novos e autores já mais antigos aí, criando padrinho pra, de algum modo, a palavra certa não é bancar, mas é motivar, é investir, né, no trabalho das pessoas que a gente gosta tanto de ler, né? E eu queria entender pra ti como é que é o padrinho, como mudou o teu processo de escrita. Fala um pouquinho do padrinho, além de todos os teus demais links aí que queiras deixar pra gente. Bom, o padrinho pra mim foi, assim, uma revolução, que eu já tava pra fazer há algum tempo, mas eu só tomei coragem de fazer mesmo agora, no final do mês passado, começo desse mês, né? Porque eu sinto falta, nesse momento da minha vida, eu tô num momento em que eu escrevo bastante, mas como eu tô desempregada, eu sinto falta, primeiro, da remuneração financeira, que faz muita diferença, mas segundo, de sentir realmente que o meu trabalho faz diferença e que tem gente que se importa com ele. Porque às vezes quando você não tá, e eu evito muito procurar resenha, procurar avaliação, porque eu acho que isso é uma coisa que me faz mal, mesmo quando tem resenha positiva, eu acho que isso infla demais o meu ego, então eu evito procurar, mas eu sinto falta de realmente ter alguém que venha pra mim, tipo, todos os dias e fale, meu, você tá fazendo coisa certa e você, tipo, você é incrível. Eu sinto falta, assim, desse carinho no ego, né? E o padrinho funciona maravilhosamente bem pra mim por isso. Não só pela questão financeira, que é muito importante, as pessoas não têm noção do quanto é difícil você trabalhar com uma coisa que você gosta sem receber bosta nenhuma por isso. Então o financeiro pra mim já mudou bastante, mas principalmente por esse incentivo, assim, porque uma das recompensas do padrinho, que é uma das mais básicas, que é a newsletter, que eu tenho que mandar um texto toda semana, por exemplo, é uma coisa que me faça escrever. Porque às vezes eu passo um mês, dois meses, um ano sem produzir nada, sem produzir um texto. E você ter que toda semana essa obrigatoriedade de mandar uma coisa nova, me motiva realmente. Eu tenho essa motivação de, tipo, levantar a bunda da cama, sentar no computador e passar 10 minutos do meu dia escrevendo alguma coisa pros meus padrinhos, porque eles merecem isso, porque é o mínimo que eu posso fazer. E a mesma coisa com a minha produção literária. Eu sinto que agora eu tenho uma vontade maior, assim. Porque eu penso, cara, tem 16 pessoas que acham que eu valho alguma coisa. Tem 16 pessoas me dando 10 reais todo mês pra que eu consiga chegar em algum lugar. Então eu vou chegar em algum lugar. Serviu muito pra isso, assim, pra dar esse gás de produção. E tem sido ótimo, assim, o retorno tem sido ótimo. Eu não imaginava que eu fosse, em duas semanas, conseguir juntar a minha primeira meta, né, uma meta e meia já, e, meu, 16 pessoas, eu achava que eu tinha 10 leitores no máximo. Tem sido muito legal. Eu tô com o padrinho aberto aqui, o nome do padrinho é Larissa Quer Escrever. Sim. Ah, demais, demais. E aí tem coisa muito legal aqui, tem desde de questão de sorteio, de brindes, como tu mencionou, mas mais em conta ali, né, tem até questão de escrever coisa junto, cara. É algo realmente assim, da última semana pra cá, eu acho que pipocaram uns tantos, umas campanhas de padrinho, Patreon e tal, em outros locais aí. E, cara, eu acho muito legal isso, tá? Eu acho de verdade muito legal, porque é uma forma de incentivar a literatura, né? Tantos autores que a gente tem que se desdobrar aí em tantos empregos pra se manter e ter um tempo livre aí, um tempinho pra criar, né? Incentivo, um baita incentivo. E até um reconhecimento, sabe? De uma forma diferente, assim, vai de cada um, ninguém é obrigado, né? Links aqui embaixo na postagem, mas eu tinha que perguntar pra ti como é que é, de onde veio a ideia e como é que tu reage a essa plataforma, né? Tomara também, gente. Tamo quase na segunda meta, vamos lá. Na segunda meta a gente vai ter mega sorteio pra todo mundo. Uhul! Links aqui embaixo na postagem, deem uma lida, cara, que eu tenho certeza que vocês que gostaram da entrevista vão gostar do trabalho da Larissa. Se não conhece ainda, né, vão se motivar também a dar uma forcinha lá pra essa autora nacional. Larissa, mais o que de links que a gente pode desfilar agora? Nossa, vários. Quem quiser conhecer meu trabalho como podcaster, a gente tá um pouco ausente por problemas ali entre a galera que, né, tem todo mundo que trabalhar, tá um pouco difícil, mas tem o Literário Cast, que é o www.literariocast.com. A gente fala sobre literatura também em programas curtinhos, tem resenha, tem um monte de coisa legal, e vocês podem ouvir os programas antigos enquanto a gente não volta com programas novos. Quem quiser conhecer meu canal, eu falo majoritariamente sobre literatura, mas também falo sobre feminismo, falo sobre autoestima e várias outras coisas no meu canal, que é o youtube.com/LarissaSiriani. Quem tiver aí bastante desocupado e quiser ler os meus 200 milhões de tweets por dia, porque eu não tenho nada pra fazer, mentira, tenho, mas eu fico lá mesmo assim, é o twitter.com/LarissaSiriani. E acho que é basicamente isso, né? Eu tô no Facebook também, gente, é Larissa Siriani pra todos os lados, porque, né, o meu nome é minha marca, então só me procurem, porque eu estou em todos os lugares e gosto de falar sobre literatura e conhecer gente nova, então chega mais que a gente faz acontecer os rolês. Cara, que demais, foi um prazer inenarrável falar contigo, tá, Larissa? É um prazer te conhecer e, cara, assim, ó, eu repito, eu conheci você através do Literário Cast, né? Aí depois, futricando, vi que você já tinha passado pelo Pausa pra um Café e acabei acompanhando seu Twitter, né? Nessa última semana, vendo seu trabalho em Facebook e Twitter, sim, eu sou stalker. Ainda mais quando eu tenho que montar pauta pra entrevista, eu debulho a vida da pessoa aqui. Não achei nenhum podre, tá? Ainda. Mas, assim, eu acompanhando mais seu trabalho agora em atualizações em Facebook e Twitter, eu, caraca, sabe? Tipo, que bacana o trabalho dela, sabe? Ela realmente gosta do que ela faz, realmente demonstra ter talento e, poxa, vamos conversar com ela, então. Então, repito, foi um prazer muito grande te ter aqui no Livrocast Entrevista, né? Espero que tenha sido legal pra você também. Ai, foi ótimo. Obrigada mesmo. Fazia tempo que eu não gravava alguma coisa, fiquei muito feliz com o resultado. Fiquei muito feliz de conhecer você e vamos gravar esse Eu Sou Mensageiro, porque o mundo precisa ler esse livro. Precisa ler esse livro. Vamos tornar isso real. Uhul! Agora eu passo a conversa pro nosso ouvinte, né? Querido ouvinte, querida ouvinta. Que beleza. Não foi por mal. Você conhece o trabalho da Larissa? Já leu algum livro dela, dos 22 do Scooby? Não deixe de comentar, de opinar, de escrever aqui embaixo nos comentários, de mandar e-mail pra gente, mandar e-mail pra Larissa, entrar em contato com ela também. Isso é sempre muito importante, é fundamental, né? O Livrocast Entrevista de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Você precisa que eu grave faixas separadas, né? Tu consegue fazer isso? Eu gravo pelo Audacity quando a gente faz o... Pode ser, perfeito. Se puderes, melhor. Eu faço um backup aqui, né? Eu gravo minha voz numa faixa e tô na outra, mas nunca é demais. Nunca é demais. Ah, não. É sempre melhor também, porque volta e meia dá problema, né? Então tu já sabe como é que é. Então tá acostumado. Então, não, várias vezes, que toda vez a gente grava... Quando a gente não grava separado lá no literário, sempre dá problema. É impressionante. E, enfim, eu não tenho a voz do Rafael Francis, então me desculpa, tá? Ninguém tem a voz do Francis. Vamos se acostumar, hein? Aquela voz macia, assim, de locutor de rádio. Ele perde tempo, né, cara? Ele perde tempo não trabalhar com isso. Só um pouquinho, deixa eu fechar a janela aqui rapidinho. Eu sou a Larissa Siriani, tenho 25 anos, sou de São Paulo, capital, e sou autora dos livros As Bruxas de Oxford e Amor Plus Size. Cara, eu me sinto tão mal quando as meninas falam a idade delas, cara. Por quê? Eu vou ter que mudar a pauta. Não, porque dizem, né, que a etiqueta não pergunta a idade de uma mulher, né? Ai, gente, eu acho isso uma besteira tão grande. Então tá bom. Estamos conversados. Mas eu me sinto mal mesmo assim. Acontece. É, porque acho que depois que passa de uma certa idade, porque tem aquela coisa cultural de que mulher não pode envelhecer, né? Mas, sei lá, gente, eu cheguei na cidade, né? Tenho que ficar feliz que eu tô viva. Então vamos comemorar. Eu nem sei de onde veio isso, tá? Isso é algo que vem nos anos aí, gerações. Não, e... é cultural. Ah, não sei de onde que veio, mas... Yay! Pronto. Uhul! Acabou. Agora é cada um por si. E amém. Fico um pouco nervoso, vamos lá. Relaxa, eu tô de pijama. Também tô, relaxa. Cara, eu tô muito velho, cara. São 7h49 da noite, 19, né? E eu tô de pijama já. Ah, não, é a minha vida. E especialmente agora que eu trabalho de casa, eu fico de pijama o dia inteiro. Ah, mas aí é uma opção. Aí é qualidade de vida, né? Aí é qualidade, olha, não, né? Não é muito qualidade de vida, não, porque trabalhar de casa é punk. Não, mas... Ah, tá, verdade. É punk. É, tem que ser muito regrado, né? Nossa senhora, eu sofro. Ontem era 1h da manhã, eu tava trabalhando ainda. Acho que eu vi no seu Facebook. É triste. Alguma coisa a respeito. Eu vi hoje de manhã, óbvio, né? Porque ontem... Já estava capotado. Não sei. É, provavelmente. Porque eu durmo cedo. Isso é idade, cara. Idade, não tem jeito. Eu também durmo cedo quando eu posso.